sinal de 4 milhas e meia, baixado, travado, Mike Fox, novembro. 7, Mike Fox, novembro, avistado, autorizado, pouso, vento é 250 graus, 8 nós, ajuste 1014, repita, autorizado, pouso, Fox, novembro. Livre pouso, Mike Fox, novembro. Foxtrot Novembro, no solo aos 4-3, qual pátio? Direita pode ser, seu abate. Gente, livre a pista direita, bem-vindo a Salvador, bom dia e bom descanso. Muito obrigado, bom dia. Ono, desça para 2000 pés, ajuste no 014, reporte no localizador. 2000 pés, 014, reportará no localizador. Base 641 da Rio. estabilizado no ILS da Zulu, da 28 Rio 9641. 9641, complete aproximação, torre 18 decimal 6. 18,6, bom dia, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, Rio 9641. Da VLS, pista 28. Com este nome, comandante, você sempre será bem-vindo em qualquer lugar. Rio 9641, seja bem-vindo a Salvador. Informa o vento, 240 graus, 12 nós, pista parcialmente molhada. Faz isso em 1014, 10104. Reporte avistando com o trem baixo e travado. Bom dia, Torre Salvador, Rio já está estabilizado no ILS, embaixo travado, ciente das condições do campo. Avistado, está autorizado pouso. Vento 250 graus, 8 nós, ajuste 1014, 1004. Livre pouso, pista 28, Rio 9641. Fortaleza hoje não? Entendi. Vai pra Fortaleza hoje? Ah, não, hoje não. Daqui a pouco o Thiago tá aqui. Rio 9641 no solo de Salvador aos 54 vai se livrar na Charlie agora, comandante. Passou do ponto aí. Você vai livrar na Charlie, vai ingressar na Alfa Juliette para o pátio 3, ok? Afirmativo. Charlie Alfa Juliette para o pátio 3. O 9641. Afirma. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3517, ciente da informação ECO, está mantendo o nível 150 para continuar a descida. 3517, desça para 2000 pés, ajuste no 012, corrigindo 1014, 614, chegada e pitch. Estimativo 2000, 1014, chegada e pitch, TAM 3517. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 04, formação ECO. Boa noite, 04, desce para o 040, chegada e pitch, 1014, o ajuste. 10014, desce para 040, no 804, e pitch. 804, desça para 2000 pés, reporte localizador. Desça para 2000 pés, reporte localizador 904. Controle, bom dia, com 1-7 no 5, informação, Foxtrot. 7 no 5, acione a identificação, autorizado chegada e pitch, desça para o nível 040, está altímetro no 04, vigilância da. Repite, 40, gol 1-7 no 5. Chama agora a torre 786, bom pouso. 786, grato, até daqui a pouco. 3547. Torre Salvador, bom dia, tá 3517, interceptando o localizador. Da Zoluda 28. Tá 3517, ciente, continue a aproximação. Continua a aproximação, chama o vento, 260 graus, 99, ajuste 1014. Reporte avistando o campo, contém embaixo e travado. Reportará avistando o campo, baixado, travado, tá 35, no site. Tan 3517, avista o campo. Estimativa, avistou a 1700 pés. Trem baixo travado. Baixado travado. Ok, está autorizado o pouso, vento 260 graus, 99, ajuste 1014, Tan 3517. Autorizado o pouso, 1014, 3517.